Mixer, DJ Zé Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Boa noite e bom fim de semana, cá estamos para mais uma edição do Live Set. São duas horas que estão a começar agora com o melhor da música eletrónica. Live Set. E abrimos, como habitualmente, com os 10 temas de dança que mais sucesso estão a fazer neste momento em todo o mundo. Power Play. Começamos pelo número 10, onde está Nari e Milani com I Got My Eyes On You, participação de Christian Marchi e Luciana neste tema. 10. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. Christian Marchi, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. Maximum power. It's satisfaction. Five cents. Número 9 esta semana para Roberto Mendonça, Virgin. Power play. 9.

and it makes me wonder. Live Dance. Yeah, yeah. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança mais procurados neste momento em todo o mundo. Estamos no número 6, onde está Sasha Lopez e o single que se chama All My People. Power Play. 6. Você está a ouvir Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Estamos de volta para a contagem dos 10 temas com mais sucesso neste momento em todo o mundo. Vamos seguir em frente com o número 5, onde está DJ Jerowanski e Bjorn B. O single chama-se Electro Blue. Power Play. 5. Thank you. The Sound of Music. Life Set. Here we go! A funky beat. Life Set. Life Set. Número 4 esta semana para o single novo de Roger Sanchez, no qual participa ainda Far East Movement. O single chama-se Together. Powerplay. 4. Offset é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Estamos agora nos três primeiros e no número 3 temos esta semana Albert Neve com o single Castles in the Sky, a recuperar um tema dos anos 90, no qual participam ainda Bob Cummins e Tony Rico. Live Power Play. Live set. You listen, you groove. Estamos agora no número 2 da contagem, onde temos esta semana Adam Kay e este fantástico single que se chama Complicated. Power Play. 2. Live set.

set. Come back. zeluis.com. I take it to the top. DJZeluis.com. DJZeluis.com. We'll be right back. 5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com. Where is DJ Zé Luís. I'm punch. I'm attracted by your touch. Waiting. What you waiting? Yeah. What you waiting for, girl? DJZeluis.com. djzeluis.com.